Carol com K. Sentimentum Beats. Upground. Acredite, não há impossibilidades. Novos tempos, vou botar a mão na massa. É época de inovação, sem dar vez pra desgraça. Divina disposição, vem com tudo, me abraça. Atrasadores de lado, sai da frente, desembaça. Percorre trilhas parecidas com labirintos. Meio perdida, eu fui julgada pelo que sinto. Aprendi a seguir o meu próprio instinto. Fechei meus ouvidos, me preparo pro que vem.